Sim, o voo 229. Obrigado, flexionamento de impacto. здесь экологи разобрать себе по всему индишам на полтергейст розер пронт, а еще щелчиметру розер на дыр. localizado aliás de relação 0, vento variável 2 nós. autorizado de unidade. Cruzado São Paulo Congonhas, via Fusuna 0 por base, Fusuna 6 após uma, após a nota do plano. Nível autorizado 380. Decolagem da Fusuna 0, primeira curva à direita. Na saída São Rumo, Leda, transição ótima. Transponder 5053, o controle de Salvador opera em 120.80. Após confins, qual é o restante da rota que possui? Gente, a China 675, qual é o cotejamento? Chama o pronto para o espectacionamento. Soma 0, vento 3, 00 graus, 029.

decolou em 4, chama o controle de colador em 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia. Portão 04. Cruiser 5 from the Central Coast, approaching base in 1.3 km.